nosso amor tem valor, feijão e pão. É bom regar, como se cuidar do grão. Bom verde olhar pelo lavradores, semeia fecundo de plantadores. Os calos da mão que conta as histórias da vida. Como a flor que celebra os regalos do homem na vida. Olha aí que coisa linda aí, Evandro Correia, um fado para a Lídia. E a gente tá aqui com o Evandro. Evandro Correia, que é cantor, compositor, baiano de Vitória da Conquista. Simplesmente 16 anos de carreira. Só? É, só isso. Não. Ele tem 20 e poucos anos, então, enfim, 16. Que começou, obrigado, com 4, começou com 5 anos de idade. Mas, sério, cara, ele começou sua vida artística cantando em festivais pelo país afora, sedimentando sua vida profissional em teatros, clubes e casas noturnas, também em Minas, viu, Yasmin Luene? Olha, que coisa boa, hein? Tô com a Yasmin aqui, o Evandro. Evandro, que prazer estar recebendo você aqui no Tarde Wesb pela primeira vez, cara. Tudo bom? Tudo beleza. Conseguiu plugar esse violão? Já. Rapaz, que violão. É elétrico que fala, não? Tá. Eu tô com fone aqui, pra mim tá beleza. Aqui também, viu, Caio? Meu amigo Marilton, né? Nosso técnico, tá ouvindo lá na sala dele. Se tiver alguma coisa, ele vem aqui correndo. Já tá ali dando dois joinhas, okay. Então tá bom o som aí pra você que tá em casa, porque aqui pra gente tá beleza. Evandro... Não funcionou nada aqui, o bicho deu uma... É. Uma voltadinha, mas ficou bom, não. Tá, tia fina. E aí, camarada? É. Quer dizer que você tá com um trabalho novo, né? É o chamado Aie. Aie. É um EP e tem outro disco que vai sair agora no final de novembro, que é o Sete Quereres. O Evandro, já é outro álbum. Quantos álbuns você tem até hoje? É, eu fiz. É, meu tem, deixa eu ver. Menino da Vida, Gema, O Morte Dela, Garimpeiro do Sonho, Divindade. Qual foi o outro? Serra Nordestina. 9, 10, conheci agora. 10 álbuns. 10 álbuns, né? Tudo só. 16 anos de carreira, 10 álbuns, né? É uma média boa. Bem, tá bem, cara. Tá, tem gente. Gente, 16 anos é tudo mentira. É raro aí. É 61. E sempre assim, você toca as suas músicas, é difícil, assim, de vez em quando eu acho que você faz algum tributo, mas você não é muito de fazer, de tocar, cantar a música isso, dos outros, né? Como é isso? No começo da minha carreira, no começo. Na noite, né, em Salvador, Rio, toquei muito na noite, mas depois de 91 que eu gravei o primeiro disco, Menino da Vida, 90% do repertório são minhas canções. Mas você começou em barzinhos, não é isso? Comecei na igreja, tá? Na igreja. Nas missas. Na igreja, eu ia até te perguntar isso, que todo mundo muitos que veio aqui fala com isso. Aqui tem essa trajetória. Na igreja. Mas você era o que? Era evangélico? Católico? Católico. E aí você tocava? Ou cantava? Aprendendo a tocar e tocando na igreja, aprendendo. Quantos anos você tinha? Eu tinha 15 anos. 15 anos. Jovenzinho. E aí você falou, eu quero continuar fazendo isso, né? É isso aí. E como era no início os barzinhos aqui na cidade? Não, porque, não rolava. Não rolava, não. Salvador, comecei a tocar nas barras. Você foi morar lá? Fui pra Salvador, né? Fiquei lá de 84 até 94, quando eu vim pra cá. Definitivamente, né? 84, então você ficou 10 anos lá. É, gravei o Menino da Vida, mas tá em Salvador ainda, Gema também, mas 94 mesmo eu vim morar definitivamente aqui. Ah, e Salvador nessa época, década de 80, já tava rolando o Axé Music no seu auge, né? Já. 84, Luiz Carlos gravou A Negra do Cabelo Duro, né? Tá em estúdio gravando. 85. Já tava lá. E aí você chega com um estilo de música que nada tinha a ver com Axé Music em Salvador. E Salvador, ainda assim você tinha público. Mas na época não tinha gravado nenhum disco. Não, só nos ao vivo, nos barzinhos. Só nos bares, tocando Bossa Nova, tocando Caetano, Gil, Elomar Figueira. Salvador na época ninguém tocava, Elomar eu que tocava lá nos bares. E a receptividade da galera? Era boa, e tocando minhas músicas também, né? Menino da Vida, dessa época, né? Roxo, Lua de Agosto, o destino da vida toda já existia na época. Tocar em Salvador. Foi seu primeiro sucesso, eu acho, né? O Menino da Vida? Menino da Vida foi. Foi. Se é que eu tenho sucesso, né? Ah, olha aí, Yasmin. A humildade. Pra mais conhecida, Menino da Vida. Mas, foi um presente que Jean Cláudio me deu, né? Jean me deu a letra. É o poeta, Jean. É, ele escreveu a letra e eu fiz a música. Quer tocar essa aí, não? Quequé, nessa época, gravou em 90, vai Quequé. Eu lembro, Quequé é o arranjador, né? Ele que... Maestro Clássico. É, ele fez, inclusive, arranjos até pra abertura de novela da Globo, essa coisa, não é? O cara, cadê ele? Não tá aqui em Conquista mais? Aqui em Conquista. Esse disco, ele terminou, esse aí, o Aie e o outro, ele tá fazendo. Que maravilha. Então você continua cercado aí. Você falou aqui essa música que a gente abriu, Um Fado para a Lídia. Tem participação do Luiz, né? Bandolim, é. Você conheceu o Luiz lá em Salvador? Aqui em Conquista. Como é que foi? Menino ainda, há muitos anos. Né? Quanto tempo você conhece o Luiz? Ah, conheci o Luiz nos anos 80, não, 70, anos 70. E até hoje vocês têm essa parceria? 76, conheci o Luiz menino ainda. Que legal, Evandro. Uhum. Cara, e esse disco que você tá lançando, né? É Aie, não é isso? Uhum. O que quer dizer Aie? Aie, na língua africana, Yorubá, é minha terra, meu chão, minha casa, minha vida, né, minha semente. Ele é um resgate, assim, das suas origens? É. E também esse disco é uma homenagem a Paulo César Macena, Paulo Macena. Grande. Que aí é a neta de Paulo Macena, a filha de Clara Macena. Essa menininha da foto aí. Conheci ela bem assim, ó, gente. É. Inclusive, né, Yasmin? Yasmin tá segurando. A forma que você tá lançando, Evandro, o seu trabalho. É um cartão. Como é esse negócio aqui? Explica aí. É um pendrive emitido a cartão de crédito. Parece um cartão parece de crédito. Mesmo. Cara, o material também é a mesma coisa de cartão, né? PVC. E você falou que vem, além das músicas, as letras também, né? Tem as letras, as músicas, né? As cifras, tem tudo aí. Gente, depois Yasmin faz um vídeo pra jogar lá na rede. Mas, enfim, não dá pra vocês verem, mas é muito legal. É um cartãozinho, estilo cartão de crédito mesmo, que tem um pendrive acoplado, né? E tem um QR Code que... Pelo celular, né, você tem acesso não só às letras das músicas, não é isso, Yasmin? Como também às próprias canções, Caio. Tem um QR Code aqui, do cartão digital de Evandro, que você acessa, né, pela câmera do celular e você já é direcionado para a pasta que estão todas as canções. Aí você baixa nos seus, né, grava, sim, né, copia tudo. Caramba. Muito prático também, né, Caio? Tem também o contato. Você tá moderno demais, Evandro. Tô, né? Você tá demais, cara. A idade tá chegando, mas minha música tá nova. Olha isso. Asa de Milagreiro, essa música. É um samba. É um samba, né? Quer ouvir ela? Tem como você fazer? Se é pra somar, multiplicar e dividir, pra que fugir razão, coração e mãos? Estrada é sinal de prosseguir. Olhar pro mundo é tecer a exatidão. Se para os calços é ser o sapateiro, volante a condução, para o teto ser o carpinteiro, pra que voar em asas de milagreiro? E vidas enlatadas, bonita por fora, mas por dentro é um podridão. E vida bonitinha, a farinha é minha, a mandioca é sua, a cachaça é nossa, mas a mulher é minha. Se é pra somar, multiplicar e dividir, pra que fugir razão, coração e mãos? Se estrada é sinal de prosseguir, olhar pro mundo é tecer exatidão. Se para o teto é ser o carpinteiro, do volante a condução, para os calços ser um sapateiro, pra que voar em asas de milagreiro? E vidas enlatadas, bonita por fora, mas por dentro é um podridão. E vida bonitinha, a farinha é minha, a mandioca é sua, a cachaça é nossa, mas a mulher é minha. Muito legal, gostei. Cachaça é, ficou legal aqui o arranjo que você fez aqui. O Evandro inovou aqui, que ele chegou aqui no estúdio. Falando aí que é até elétrico aqui, né? Aquela caixa aqui do estúdio. Ele falou, vou plugar meu violão. Ele falou, não tem como. Ele falou, tem. Aí foi lá, futucou. Aí, Maria, arruma essa caixinha. Vidas enlatadas, interessante essa letra, né? E por fora, bonitinha, por dentro, só podridão. Baseado em fatos reais, não, né? Nessa canção eu fiz homenagem ao grande Riachão, finado Riachão, sambista, né? As canções dele tinham uma grande pitada de crítica social, né? Então, homenagem a ele, que tinha vontade de conhecer, ele faleceu, não conheci. Eu vi dessa música pra ele, pra musicalidade dele. Pro Riachão, né? É. E você falou que é um samba, né? Porque aqui você tá fazendo esse acústico, mas a apresentação sua, você vai com a banda toda, não é isso? Ou é só você? Não, hoje é só você mesmo. Mas você tem arranjo dela diferente com percussão, alguma coisa? No disco. Tá no disco. A banda do jeito que tá no disco. Quem é a banda hoje? Você tem uma banda fixa ou cada trabalho que você faz são músicos diferentes? Não, eu tenho músico que me acompanha, né? Em Salvador, tenho três músicos lá que me acompanham. Aqui em Conquista tem vários, né? Muito bom. O Evandro, me diga uma coisa, em relação a essa independência que você tem, né? Você consegue ter um trabalho onde as rádios tocam suas músicas. A que você atribui isso, né? Você faz um bom trabalho de divulgação para as rádios? Como é que você consegue uma coisa que é bem difícil hoje em dia para os cantores, principalmente do interior, da Bahia? Eu voltei lá do Ceará, estive em Fortaleza, fiquei 15 dias. Fiz todos os programas, todas as rádios lá, só não fiz uma, a Globo FM, mas outras todas eu fiz. E televisão fiz, só não fiz TV Diário, mas fiz Globo, fiz Bandeirantes, Record, Metrópole, rádio, TV, TV lá da Câmara de lá, né? TV Câmara. Fiz todas lá agora. E o pessoal já conhecia você, né? Já tem um nome. No Nordeste é bem divulgado, é bem difundido, né? As pessoas conhecem minhas músicas. Muito bom. Eu corro muito também, né? Eu nunca fico parado, estou sempre correndo atrás, então as coisas acontecem. Verdade. Tem alguma música que o pessoal faz questão, pede na hora que você tá lá, fica gritando e tal? Lá no Ceará eu tive que gravar a Gema num programa de televisão e falei, cantar as músicas novas. Eu falei, não, você vai ter que cantar a Gema aí. Ao vivo, em dois programas, eu tive que fazer Gema lá. Tem muito isso, né? As músicas queridas do público. Mas você não se importa quando o público fica pedindo aquela música e tal? Você toca numa boa? Você tá pedindo porque o trabalho tá dando certo, né? E é bom. Então vamos pedir. Você pode tocar Gema aí pra gente? Da sina de Aldebaran, gema da vida alegre, pura e sã, da presa o laço do meu peito, o dom de um amor puro, forte e bom. Nenhuma serpente, nenhuma coral, todo que, todo sim, todo bem, nenhum mal, me rouba essa agonia, faz de minhas noites frias ensolaradas manhãs. Quero seu amor, quero seu amor. É assim que eu sempre quis. Seguiste e cantaste na marcha feliz. Muito bom, né? Menino da Vida também, acho que é outra música que marcou bastante a sua carreira, né? Essa letra de Menino da Vida, né? É muito bonita. Ela, você inspirou em que, assim? Foi você que fez a letra, né? Ou não? Menino da Vida, não. É a letra de Menino da Vida de Jean Cláudio. Jean Cláudio, que é o poeta, né? Eu chamo ele de poeta, né? É o poeta. Foi em 1980 ele me deu essa letra. Eu já tava indo pra Salvador. Em 84 eu musiquei, fiz a música lá em Salvador, 1984. E meio que deu uma estourada essa música, né? Eu lembro que na época até a TV Sudoeste ela fez a implantação, né? Tinha um clipe, rolava aquele clipe, deu uma dinamizada, né? E o clipe tá no YouTube, aquele clipe da... Ainda existe lá, existe, né? Existe, que... no meu arquivo, né? Vamos dar uma relembrada, né, Menino da Vida? Bora. Navegar por essas cordas é velejar este ninho. Menino da vida, menino da vida. Olha o barco que passa, olha o vento que chia. Chia um xingado, menino da vida. Seus passos pisam em pedra, em lodo e lama, e ainda encontrar um sorriso no vestido da sanha. Navegar por essas cordas é velejar esta vida. Por isso sangro nas cordas da canção. Menino da vida, menino da vida. Muito bom, muito bom. Yasmin quer saber do show, né? Quero saber do show de lançamento. Vai ser hoje, né? Nessa sexta, às 8h30, no restaurante O Marujo, não é isso? O Marujo, lá no Candeias, No Candeias mesmo, gente. Esse restaurante, ele fica localizado na Avenida Lírio Salles, número 8, no bairro Candeias, como o Evandro colocou, aqui em Vitória da Conquista. Ó, para informações e reservas de mesa, tem um contato. Então, anote aí. É o 77-999-79-9006. Vou repetir: 77-999-79-9006. Então você pode ir lá, garantir sua mesa e poder escutar um pouquinho dessas novas canções que Evandro traz no seu novo álbum, o Aie. Muito bem. Então, galera, o pessoal conhece onde é, né? O bar? Tem o Marujo. Tem endereço aí? Passa o microfone aí que eu derrubei no fundo. É o Avenida Lírio Salles Sky, aqui no Candeias. Muito bem. Cara, Evandro, a gente tava falando dessa música Um Fado para a Lídia, que é a música que a USB FM tá trabalhando no momento. A gente toca muitas músicas suas, né? Mas a gente sempre tem ali no playlist que a gente coloca na pasta de lançamentos. E essa música, Um Fado para a Lídia, já tá, do Aie, né? Do Aie? Também tem, Olha Bem, também já tem. Não tem, né? Vamos pegar aqui hoje. Já temos aqui. Mas, Olha Bem, tem, né? Esse, tem? Não, ainda não, acho que não. A gente vai colocar hoje. Ah, pronto. Esse Um Fado para a Lídia, lógico, é um fado, né? E você falou que é uma homenagem, né? Uma amiga sua. A minha amiga Lídia Nascimento, ela faleceu aos 87 anos, tem muito tempo já. E aí você já tinha gravado fado antes, que fado é um ritmo português, né? Assim. Que na verdade o fado português tem vertentes de vários ritmos, né? Do fado moderno. O fado moderno tem reggae, tem samba canção, tem, né, todos os estilos no fado. Que interessante. Dá o fado não é um ritmo português, é um estilo de canção português, né? Um estilo de manifestação musical. É um gênero, no caso, né? Mas é difundido lá em Portugal, mas acaba sendo universal, né? É universal. É um reggae mesmo, é fado. Ah, tá, não sabia. Agora é lento. Se o nosso amor tem valor, feijão e pão, é bom regar como se cuidar do grão. Olha, Kai. É, meu amigo, se você quiser ouvir toda, vai ter que ir lá no show hoje, que é 8 da noite, né? Às 8h30. Ou então ouvir a Wesley FM, né? Exatamente, nessas possibilidades. A gente sempre toca essa música e é realmente sucesso, maravilhosa. Evandro, tem como você tocar mais uma do novo trabalho? Que é do Sete Quereres, que chama-se Luzes da Bahia. Luzes da Bahia, estrada aberta de bom caminhar. Luzes da Bahia, vela solta de bom navegar. Eu quero ela, que ela seja o grande amor. Viviando por ela, que ela favoreça esse chamou. Luzes da Bahia, estrada aberta de bom caminhar. Luzes da Bahia, vela solta de bom navegar. Muito lindo. A gente tem que liberar o Evandro aqui, que daqui a pouco você vai lá pro. Já vai fazer o ensaio, né? Que vou passar falou. O som. E também você vai pra TV Wesley. Mas acho que tem a entrevista. A TV. Né? Olha, você conhece o Jaivan Scioli, artista, já teve até aqui, né? Ele tá lá ouvindo, tá. Você conhece o Jaivan? Mandou uma mensagem aqui de áudio. Deixa eu colocar aqui no ar a mensagem dele aqui, peraí. Boa tarde, meu amigo Kaique. Tô na escuta aí com o Evandro Correia. Um abraço pra ele aí. É Jaivan Scioli, viu? Isso é grande, é o nosso grande artista. É isso, Evandro. Você realmente é admirado por todo mundo, né? A gente tem sempre você como referência quando a gente fala de artista de Vitória da Conquista. Claro que são tantos, né? Mas eu particularmente sempre penso em você, né? Eu acho que no imaginário de todos nós aqui a gente tem você como um representante mesmo de Vitória da Conquista, e é realmente um orgulho, né, ter você há tanto tempo, 16 anos de carreira e cada dia se reinventando, né? Tá bom de me nesse falar, gás. Como é? É desde 84. Desde 84, cara. Olha, eu gravei meu primeiro disco em 91. O ouvinte aqui, o Lui, eu não sei se você. Ele falou: olha, pede pro Evandro cantar a música que ele fez pra Silvio Gessé. Eu não decorei o nome da música e tal, mas ouço sempre aí na Wesley FM. A gente tem essa música. Você lembra? É a canção do Luiz Rogério, né? É a do Luiz Rogério, né? É, eu gravei no disco dele. Tá difícil você tocar uma palhinha? Não, porque eu não, tô, não canto essa música. Não canta em shows, eu gravei, eu vou ter que tirar ela pra... Né, é verdade, por isso que eu perguntei se dá. Mas, cara, a gente deseja pra você muito boa sorte no show de hoje. Espero aí que lote, né? Claro, você tem muitos fãs. Meu Deus, eu recebi a notícia lá de Cristiano, vendemos todas as mesas. Olha aí, já tá tudo vendido já. Tá lotado já. Então já vai ter graças parte 2 aí. Com certeza vai ter que ter um outro show em breve, né? Vamos fazer outro. É isso, cara, fique à vontade aí se você quiser mandar um abraço pra alguém, falar alguma coisa, dar um recado, reforçar aí a chamada, tá? É, agradecer a Cristiane pelo espaço, né? A UESB FM, a TV UESB, né? Pelo acolhimento que tem me dado sempre. E a conquista, né? Conquista que me deu tudo. Conquista que é meu sul, meu norte. Você adora conquista, né? Adoro essa terra maravilhosa. A gente vê que você curte mesmo aqui. E agradecer as pessoas que curtem meu trabalho, né? Que me acompanham há muitos anos. Mandar um abraço aqui para Alex, lá da Dinâmica. Para meu querido amigo, Marco Antônio, lá da Celaria Mineira. Pode falar eles aqui, não tem nada a ver. Lógico, camarada. Marco Antônio, Celaria Mineira, e o nosso amigo Alex, lá da Dinâmica, né? Os amigos. Patrícia Peças, minha amiga Patrícia, né? Parceira de muitos anos, né? E Carteles, também outro parceiro maravilhoso. E é isso aí. E a vocês, né? Pelo carinho aqui, Kaique e Yasmin, muito agradecido. Café de primeira. Olha só, teve um cafezinho. É, não tem muita coisa, mas um cafezinho. O café ficou bom hoje, viu? O cafezinho. O marido tá arrumado essa caixinha aqui pra ligar o violão. Verdade. Aqui no estúdio. Evandro, você tem moral, cara. Você chegou, falou, eu quero. Eu sou um homem de sorte. Todo mundo correu ali, botou ali, ligou pro papai e fez. Cara, a gente vai encerrar, eu já tô no ponto aqui, o ouvinte pediu, a gente vai passar o Poeta dos Pincéis. Isso. E lembrando mais uma vez, Evandro Correia, né, Yasmin? Fala aí o serviço. Às 8h30, Kai. 8h30 da noite. Lançamento, isso, show de lançamento do álbum Aie, no restaurante O Marujo, aqui no Candeias. Isso, acho que não tem mais, você falou que já vendeu as mesas todas? Já acabaram as mesas. É, desde ontem à noite, né? Mas de repente, né? Ela pode botar mais lá. Bota mais. Ah, cara, eu ia te perguntar só mais uma coisa. Na época, eu acho que eu conversei com você aqui nos bastidores corredores. Você tinha uma web rádio? Você lembra? Eu ou tenho ainda uma tem? Web rádio, mas tá parada. Tá parada, é. Você gosta de rádio também, né? Eu adoro rádio. É, mas você não fazia locução na web rádio, não? Fazia? Não, tava em fase de teste, eu cheguei e parei. Fui cuidar de outras coisas, né? Aí, mas volte. Mas eu tive um programa de rádio na... Numa web rádio aqui de Conquista, né? Você que fazia o programa? Você recebia convidados e tal? Olha aí, cara. Fica. Acaba MPB. Fica a ideia aí, quem sabe um dia, né? É. Valeu, Evandro. Abração. Valeu, meu irmão. Muito agradecido. Um abraço, minha gente. Até mais tarde lá no Marujo. Valeu.